As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your homies might be lying. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Fracassado de Porão. Eu sou Araújo e eu não deixarei que os deuses rolem os dados. Eu sou o Hotok e eu acho que quando o Dio disse que não é ele, é o Dio, faria mais sentido se fosse o Bucetalit. Só que aí faz mais sentido, porque o Dio é o invasor, logo sempre o Dio está nos lugares onde o Dio não deveria estar. Essa coisa, cara, o Dio tem conexão em todas as partes. O Dio é tipo... Não devia chamar Dio, Dio. Devia chamar Dio, Dio. Cara, é foda. É tipo a parte 6, cara. Você fala, ah, beleza. Não tem nada a ver com isso. Ué. Exatamente. Aí você chega... Ih, caralho. Por que que é um padre transando com um vampiro? É foda, mano. Mas enfim. Vamos lá. O que que a gente fala primeiro? Bom, a gente resolveu fazer... É que assim, a gente normalmente não faz podcast comentando coisas muito recentes. Porque, né, é aquela coisa, a gente quase nunca grava e quando a gente grava tem que ser um tema que ele não seja datado. Porque, né, o podcast demora pra sair. Mas foda-se, né? A gente tá tão hypado com Goblin Slayer e eu com o Jojo que a gente resolveu gravar hoje mesmo. Tipo, foda-se, pau no cu de quem achar ruim. Cara, sabe o que é pior? Eu gosto da parte 5. A parte 5, eu acho a parte 5 muito boa. Eu também gosto da parte 7. Eu tô lendo a parte 7 agora, mas tipo, até antes da parte 7, a parte 5 é a minha favorita. Eu acho que não existe nenhuma parte de Jojo que eu necessariamente não goste, pra falar a verdade. Ah, vou te falar a verdade, cara, eu não gosto da parte 6. Da parte qual? Eu não gosto da parte 6, cara, eu acho... Ah, mano... Ah, mas... cara, falar o quê? A Jolene, mano, não é um Jojo bom. Cara, sabe o que que é? O Giorno, é. O Giorno é um Jojo melhor que ela, é tipo... Exatamente! Cara, sério, vamos lá, conceito de Jojo é tipo, mulheres numa prisão pra mulheres com stands. Me prometeram o Yuri. Cadê o Yuri? Não tem! Não, senti menos. Eu o que eu queria dizer é que eles tentaram forçar na Jolene a personalidade do Jotaro. Só que, igual o Jotaro também tá no, na parte 6, dois Jotaros é a pior coisa do universo, mano. E olha, e outra coisa, né? O Jotaro não tem aquela personalidade que você fala, caralho, mano. A personalidade do Jotaro é tipo, eu tô puto. É por isso que ele aparece na parte 3, onde tem um monte de personagem interessante e onde a única coisa útil que ele faz é vencer o vilão como um bom protagonista de shonen. É porque ele é putaço. É, ele tá puto, tipo... Konojioda! Pera, o Jio que falou Konojioda, por isso? Exatamente. Mas, voltando pra parte 6, sem desviar, porque senão é um cast de Jojo, um cast de... É, exatamente. Mas, voltando a isso, eu acho que o Giorno é tipo o Jojo menos puto de todos. Sim, o Giorno tá muito tranquilo, cara. Não, sério, o Jonathan é puto, o Joseph é puto, o Jotaro, né, é puto pra caralho. O Josuke fica puto. O Giorno não, o Giorno tá sempre de boa. Mas eu adoro, tipo, o que mais personifica a personalidade do Giorno é quando ele criança, ele vê o mafioso lá deitado, todo fudido, aparece um monte de cara armado, muito puto atrás do mafioso, e ele fala, pô, meu, o cara foi por ali, ó. Você tem certeza, criança? Não, ele foi por ali, meu, viu? O cara tava trabalhando, ele foi por ali. Aí o cara olha pro outro lado, ele usa o stand mesmo, sem saber, mas, tipo, ele não hesita em momento algum, ele tá tão calmo que, tipo, foda-se, ah, se me pegar, me comer, me matar, ah... Acontece, sabe? Aqui é a Itália. Aqui é a Itália, né? O cara vive como se fosse o Brasil. Ah, ué, eu achei a Itália lá. O Giorno é criança da favela nata, né? Tipo, como é que aviãozinho? Você pergunta pra ele, você quer no pé ou na mão? Você tá dando a cabeça logo. Se eu tomar no pé ou na mão, vou ter que ir pro SUS ou morrer de infecção mesmo? Dá uma cabeça que eu já morro de uma vez. O Giorno, ele aprendeu muito cedo a questão do gangsta, que é o quê? Confiança. Você tem que confiar que tudo vai dar certo. E se der merda, foda-se. E se der merda, mano? Problema seu. Não, e se der merda, problema seu daqui a 10 horas, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Não é problema seu agora, então foda-se. Aliás, vamos lá. Você falou que você não gostou muito da abertura. É, eu não gostei muito da Open. Porque de todas as Opens... Eu vou te falar, também não. De todas as Opens de Joe, de todos passamos um sentimento muito forte, cara. É, eu acho que ainda vai mudar de Open, essa não é a oficial. Sim, sim, sempre mudam. Sempre. É, porque, tipo, se você pegar a parte 4, a Open que nego ficou no hype mesmo é a última. Mas ela não é nem a segunda, é a terceira. É boa, pô. É, oh. Essa não foi legal, mas eu acho que combina muito com o que a gente tava falando. O Giorno é o único Jojo que não é puto. Tipo, então combina com ele uma Open que não dá o hype de muita coisa acontecendo. Talvez isso, se quiser um passo. Eu achei que, tipo, o vídeo foi muito interessante. Tipo, a animação, eu também. A animação de coisa. Eu não entendi a questão das correntes, mas eu gostei. A música não combinou muito, que eu acho. Já a Ending. A Andy, eu acho que ficou espetacular, cara. Sério? Sim, não, eu achei. Eu achei que combina muito, porque, olha, Itália, máfia, combina muito, velho. Cara, sabe o que que é? Eu geralmente não gosto de endings. Eu geralmente não gosto de endings. Eu não vejo endings. Eu não vejo nenhuma ending. Certo. E, tipo, do mesmo jeito que eu não tava vendo a ending da parte 3, eu não vi a ending da parte 4. E aí eu crio uma esperança, porque criou aquele negócio, quem sabe é Gangsta Paradise? Aí criou esse hype. E isso foi o que matou pra mim, porque eu tava esperando Gangsta Paradise. Eu sabia que não ia ser, mas eu tava esperando. Com certeza não ia ser, velho. Tipo, mas se fosse, ia ser muito bom, na real. Nossa, caralho, mano. Mas o foda é que, sabe que não sei quem que está Paradise? Porque não tem um negro no anime inteiro. Pode ir, se nem pra ter um Abdol, né? É, tipo, o Abdul chegava lá, vida de modinha do que? Eu explico que o Abdul, ele é cigano, né, cara? Então... Mas, por exemplo, pessoalmente, eu não gosto de Ending muito... parado. Pessoalmente, não gosto de Ending parado. Inclusive, é por isso que eu gosto de Walk Like Egyptian. E não gosto de Last Train Home. Ah, cara, pra mim, eu gosto das Endings que me passam o sentimento de querer mais. É por isso que uma das minhas Endings preferidas é, de longe, Fly Me to the Moon, de Evangelion. Porque, tipo, quando você ouve a Ending do Evangelion, Fly Me to the Moon, eu não sei que você consegue materializar aquele sentimento. E, caralho, eu quero muito mais ver o próximo episódio. Não pode acabar assim. Pega aquele sentimento de que acabou, mas não podia acabar, sabe? Sim. E, tipo, eu acho que a Open tem que dar um sentimento de hype. Tipo, caralho, isso vai ser muito bom. É por isso que, tipo, eu acho que a Open de Naruto, a primeira Open de Naruto Shippuden, é do caralho, mano. Não, a primeira Open de Naruto Shippuden, eu fiz um roteiro que eu nunca vou gravar, que era basicamente animes que eu gosto pra caralho da abertura. E a primeira Open de Naruto tava lá, cara. Mano, sabe por quê? Você ouve aquela porra e é tipo, caralho, mano, os malucos voltou. Agora o bagulho ficou louco. Nossa, mano. Você pensa, caralho, mano, vou comer o conto de aranha. Tá muito pica isso. Exatamente. Acho que as únicas openings que eu gosto são as de Hunter x Hunter, porque... Ah, nice. Acho que as únicas endings que eu gosto são as de Hunter x Hunter, porque as openings são uma bosta. Sei lá, porque o Hunter x Hunter 2011 me deixou com um negócio. Pô, eu não aguento mais ouvir a mesma coisa com a imagem. Exatamente, cara. 140, 127, 128. 148. 148 episódios. E 148 episódios com a mesma porra de abertura, mano. E é aquela coisa, né, porra? Essa música já tava errada em Orkshin. Aí toca no arco das formigas e você fica tipo, caralho. Eu me enjoei no episódio 14, imagina no 148, mano! Aí as endings ficam boas. As endings são excelentes. Você olha pra ending e fala, porra, por que isso não é opening? E tipo, o que eu acho que é uma coisa interessante é que, tipo, o Ohayo, que é a primeira opening do Hunter x Hunter clássico, ela combina muito com aquele começo do anime, quando o anime dá um shonen, sabe? E tinha aquele sentimento de que, pô, não, o bagulho tá tranquilo, mas pode estar ruim, pode não estar bom. Será que é o sentimento que você quer que não acabe? Sim, não, apesar de eu odiar o Ohayo porque é uma abertura parada e eu odeio coisas paradas. Nossa, cara, que isso? Você odeia ponto de travesti? Que ponto de travesti é esse que você vai que fica tudo parado? Ah, o travesti fica parado rodando pra lá e pra cá, ué. Se ele tá parado, ele pode estar rodando pra lá e pra cá. Bom ponto. Você exatamente. Falou isso, mas, mas, enfim. Eu gostei muito dos dois primeiros episódios de hoje. Achei que a animação tá muito legal. O estilo de traço tá muito... Ah, agora a gente vai brigar, cara. Eu achei que o estilo de traço tá muito condizente. Eu odiei esse estilo de traço. Nossa. Odiei. As sombras, as cores e tudo mais. Cara, as cores eu não vou reclamar, mas as sombras... Cara, mano, a parte 5 não tem essa estética, não é tudo grossão, não é isso. Mano, tem. Pior que tem. Tipo, não, a parte 5 é mega de boa, cara. É porque, assim, ó, a parte 3 ainda é o traço dos caras bombados. A parte 4 e a parte 5 é o começo da transição. Só que a parte 4 ainda tá bem mais esforçada com o traço grossão dos caras bombados. Não, o que a David Production fez na parte 4, que é pegar o traço que tava no final e já trazer ele pro começo, foi excelente, sabe por quê? Porque não acontece o que aconteceu com o Wig na parte 3. Você vê aquele cachorro todo mal deformado e aí no final ele tá um cachorro melhorzinho. E eu não quero ver o cachorro deformado, faz logo o cachorro melhorzinho. Mas eu achei que o traço tá legal, sim. A animação, principalmente. A animação não tem do que reclamar, cara. A animação ficou do caralho. Tipo, por exemplo... Esse episódio, o episódio 2, quando o Giorno arranca o braço, entre aspas, porque ele não arranca o braço pra jogar no Bucerati. Eles trocam o nome do mangá pro anime, pro outro mangá. As traduções do BR pro parte 5 são muito bizarras. Porque, tipo. Porque ele fica Bruno Bucetão, né? Porque. Devia ser logo isso, mano. Bruno Bucetão. É. Giorno da Havana. Enfim, tipo, eu acho que a animação tá muito boa, tipo, ele arrancando o braço e jogando, ficou muito bem feito. Cara, eu acho que o ponto que eu vi que, tipo, essa porra vai ficar boa mesmo, foi aquele ponto no primeiro episódio que o Bruno vai pegar a moeda. Aquilo, mano, eu falei, caralho, que bagulho foda. Mas eu acho foda que é animação de quase frame por frame, velho. Exatamente. Você vê os detalhes sutis, por exemplo, a borboleta se transformando... De borboleta pra virar dinheiro de novo. Eu achei essa parada do começo muito inteligente. Deles já darem. Deles não começarem exatamente do mangá, deles fazerem um bagulho prévio mostrando o setting. Sim. Eu achei muito interessante, cara. Eu gostei bastante. Mas outro ponto que eu gostei muito foi. A trilha sonora tá muito condizente. Tá, não tá nível parte 4. Não tá. Cara, eu grito breakdown na rua, sabe? Porque, tipo, a trilha sonora da parte 4 foi muito bem encaixada. Tipo, o tema do Kira, mano. Nossa, o tema do Kira é excelente, cara. Eu tipo, quero saber qual vai ser o tema do Diávolo, sinceramente. Na hora que o tema do Diávolo vai ser tipo... Eu tô maluco! Uns bagulhos assim... Não, mas aqui a parte 4, ela realmente foi nesse bagulho de transmitir um sentimento. O tema do Kira é literalmente isso. Você transmite exatamente o que é o personagem no tema. Se você, tipo, vê o Kira sem a música, você vai pensar na música. Se você ouvir a música sem ver o Kira, você vai pensar no Kira. Porque é uma coisa muito bem encaixada. Você consegue ligar um ao outro muito bem. Porque, tipo, até o sentimento de quando ele quer matar as pessoas, você tá parado, observando, cara. E é aquela coisa de calmaria, é aquele som suave, aí do nada, tipo, pá! Mas o do vilão da parte 5, que, sinceramente, eu li o grande parte da parte 5, admito que eu não cheguei no final ainda. Realmente nunca vou chegar. Pera aí, onde é que você chegou na parte 5? Cara, vamos ver... Eu sei que eu lembro, tipo, aonde eu li da parte colorida, eu lembro que eu li até onde eles entram na tartaruga. Que eu acho que é bem começo. É bem começo, o arco do Mr. President é bem começo. E da parte 5, a primeira vez que o vilão da PT. Que ele começa a endoidar. No táxi, você diz? Não, que tipo, do nada ele tem uma mudança de personalidade muito grande. Ah, com o cara lendo a mão dele? Isso. Ah, sim. Mas, tipo, sinceramente, eu acho que eu lembro mais a parte colorida porque eu fico ali em segundo. Eu li a parte 5 em preto e branco logo depois da parte 3 e colorido ali depois da parte 4. Eu só li o Jojo colorido, se eu ler em preto e branco eu não entendo. Ué, como assim? Cara, é que tipo... Mano, tem bagulhos que em colorido eu não entendo. Eu tô lendo a parte 7 e tem uma cena que tipo, o Jairo tá em cima do cavalo e aí tipo, o Poco Louco tá passando por cima dele e eu tô olhando e tipo, caralho, essa poção não fez sentido nenhum. O negócio que eu gosto muito da parte 7, mano, é do fato de ter um cadeirante lá e de que, tipo, grande parte do arco é relacionado a andar de cavalo. Aí, tipo, imagina, depois que o cara fica cadeirante, olha pro cavalo e fala, caralho, eu tô triste. Ok, mas não é hora de falar da parte 7. Vou voltar pra parte 5. Cara, não, mas... ok, vamos lá. Eu quero falar uma coisa. Eu odeio o Diurno Rosa. Diurno não é pra ser rosa. Diurno é pra ser azul. Eu não gosto do Diurno Rosa. O Diurno Rosa tá errado. Tá bom. Mas eu odeio ainda mais o Fugo. Cara, sabe uma coisa que eu quero muito ver na frente? Mano, o Fugo vermelho tava perfeito, João. Tava perfeito. Por que mudar? Uma coisa que eu quero muito ver é eu acho que desse episódio 4 ou 5, uma vez que o stand daquele cara que é puto, que libera o vírus, vai aparecer. Então, é o Fugo. Sim, eu quero muito ver o stand dele, ver como eles vão fazer a animação. Porque eu não sei, cara, mas sinceramente, você quer sinceridade mesmo? Pode falar. Se ele não for o estilo Regenerator do Resident Evil 4, eles estão errando. É isso que eu quero dizer, mano. No mangá, passa a sensação de que ele tá assim, ó. Não. Passa a sensação de que é o Regenerator. Que é o... Sim, ele tá tipo... Parece é que... perfeito! É literalmente isso, não tem como descrever melhor. Muito cansado, cara, sabe? Muito cansado e puto. Mas vai demorar, ele só aparece no Man in the Mirror. Não, olha... Não, é verdade. O tipo, stand só aparece no Man in the Mirror. Stand. Ainda tem o John, ainda tem que juntar a gangue, um monte de coisa. É, e ainda tem que rolar aquela cena dele bebendo. Da banana! Cena da banana, cara! A cena da banana! Melhor cena! Eu acho que é das melhores cenas de hoje, de longe, velho! Que aquele bagulho, você já tá aceitando, ok, beleza, tal. Mas aconteceu assim, não faz sentido nenhum! Você tá finalmente começando a aceitar que Jojo já não é mais aquele bagulho de porradaria total. Você vê que até o stand do protagonista não é bombado. Então, exatamente, não é stand bombado, tem um poder mais, sabe, bagulho. Mais bem colocado, tipo, ele é mais nerfado, pelo menos ainda, né? Pelo menos ainda, né? Quando o Jojo começa a perder mão e criar mão... Depois que certas coisas acontecem... Mano. Depois do White Album, que você não leu, eu acho... Eu não devo ter visto. Eu sei que, tipo, pelo que eu sei do stand do Diorno, depois que ele é atingido pela flecha, ele fica mais forte que, tipo... Não. Ó, essa questão. O stand do Diorno, depois que ele vira Requiem, aí é apelação total. Mas sabe uma coisa que eu queria ver? Mas é bem no final do mangá, então tanto faz. Eu queria ver se o stand do Jotaro virasse Requiem. O Star Platinum Requiem. É, mano, porque o Star Platinum, naturalmente, ele faz coisas que não condizem com a realidade. Tipo, voar. Imagina ele. Se você parar pra analisar, de fato. Tipo, ele já faz os bagulhos. Cara, por que esse maluco tá voando com o stand dele, mano? Não tô entendendo. Caralho, como assim o cara consegue imprimir uma imagem, ampliar 100%, 200%, 300%? Não, o stand dele é muito preciso. Ele vê uma foto... É tipo, é, mano, o Araki não sabe como é que foto funciona? Não é assim, não. Eu acho que ele não sabe, tipo, exatamente como olhos funcionam, cara. Cara, porque, tipo... Mano, esse é o tipo de bagulho que você vê, tipo, série policial, que é tipo, nossa, amplia. Agora você melhora a imagem. Não, isso não existe. Ai. Mas, sinceramente, cara, o Jotaro com o The World, não, Star Platinum, Requiem, seria tipo o stand mais zoado do universo, mano. Ele olhar pra você assim, ele ia parar o seu tempo, não ia parar o tempo. Você ia, tipo, cair morto, parado. Não, ele ia summonar o tempo, ele ia ser o Lorde do tempo. Não, mas tem uma ideia, é que o Requiem deveria aparecer na parte 4, pelo que tudo indica. E quem, o primeiro Requiem que deveria acontecer deveria ser com o... O Kira? Não. Ah, não, sim com o Kira também, mano. É, até porque o Kira é atingido pela flecha e ganha poder do nada, mas sim, não sim, Requiem. Sim, mas, tipo... Essa é mais uma das coisas que acontece em Jojo, você vê... Ok, o Araki tava louco. Não, mas não é isso, é porque o Star Platinum... Star Platinum, não, quando... Killer Queen. Diamond. O Crazy Diamonds deveria ser o primeiro ou o segundo Requiem. Porque a ideia era que o Kira ia voltar no tempo pra tentar matar o Josuke. Exatamente. Aí o Araki falou, vamos botar isso pra outra parte. Tanto que tem um maluco com cabelo extremamente idêntico ao do Josuke, que na verdade é o Josuke arrumando um carro, pra depois falar, não, é só um cara com cabelo legal. É que a flecha do Stand Requiem é diferente do que acontece com o Kira. No Kira é o bagulho, a flecha te escolheu pra dar um novo poder. O Requiem é literalmente, esse não é mais seu stand, isso aqui é outro stand, ele tem outro poder. Cara, não é bem isso não, o Requiem pega seu stand e fala assim, ó, a gente tá cansado de que você tem um stand mais ou menos. Vamos te dar um stand muito bolado pra gente poder fazer. Não, cara, é outro stand, sério, é outro stand. Acontece com o tio, com o Silver Chariot, acontece com o Gold Experience. É outro stand. Não é mais o mesmo. Não, é um stand de 600 bilhões de vezes melhor, velho. Pelo que eu vi, eu não vi até hoje um stand que depois de assistir pela flecha fica pior. Válido. Mas essa questão é que o stand muda tanto, fica tão mais apelão, ganha outro poder, ganha outro design. Aí você fala, porra, não é mais o mesmo stand. Não, eu não sei. É da parte 5 aquele stand rosa? Não sei. Ou Spice Girls? Não, é que tipo, depois que ele é atingido pela flecha, Tipo, ele é um stand comum, do nada ele vira um stand com várias caras e com uma saiona gigante. Que cobre o corpo todo. Parece uma burca feita de cordas de malha. Caralho, quem que você tá falando? Cara, eu vou dar uma pesquisada, depois eu falo de novo, porque eu tô dando informação inconclusiva. Enfim, já chega de falar de Jojo. Não, peraí, eu só vou te mandar uma foto e você me diz quem é essa porra. Faço a mínima ideia, velho. É o Silver Chariot. Requiem. Não é não. Como é assim, meu? É ele. Você tá me zoando. Não tô. É ele. Ele vira tipo um toureiro, velho. É, exatamente. Por isso que eu tô falando. É outro stand. Inspirado na Espanha, não na Itália? Você voltou com a capa vermelha, meu. Deixa eu ver aqui. What the fuck? Tá bom, mano, whatever. Você mais algum ponto pra dizer sobre Jojo? Só que tem uma imagem fake do que seria o vazamento da parte 5 e nela o Giorno tá melhor. Pau no cu do Giorno rosa. Mas o Giorno não tá rosa, caralho! Cara, mano, pra quê? Giorno rosa, não. Não. Para de encher o saco, vambora. Vambora falar de Goblin Slayer agora. Vou falar de Goblin Slayer agora. Primeira coisa que eu queria falar sobre Goblin Slayer é que eu odeio o Twitter. Você odeia quem? O Twitter. Por causa do bagulho de todo mundo reclamar? Algumas pessoas idiotas, pessoalmente, só sei dizer tipo idiota mesmo, pegaram o primeiro episódio do anime e começaram a dizer que o estupro das cenas são desnecessários, que é uma apologia ao estupro. Sabe aquele tipo de pessoa que você tem que, tipo, enfiar muito ferro quente na bunda? Isso sim que eu tô fazendo apologia ao estupro. Não Goblin Slayer. O Goblin Slayer não deu os Goblins estuprando alguém e fala assim, caralho, vai lá, Goblin, continua. Exatamente o que eu ia dizer. Cara, eu tava argumentando, tipo, eu aceito o argumento de que é pesado. De fato, Goblin Slayer é pesado. Goblin Slayer não é pra qualquer um. Aceito. Mas é desnecessário? Vai tomar no seu cu. O meu ponto é que Goblin Slayer não foi feito pra um público-alvo do qual as pessoas que falam assistindo. Se você quer ver um bagulho, leva pra ver Black, que eu tô vendo uns 60 episódios de anime até onde eu vi sangue duas vezes. Porra, mano. É tipo, nego reclama de Goblin Slayer. As pessoas esqueceram que Berserk existe, né? É, tipo, o... Por exemplo, essa geração de mimimi tá tão chata que a animação de Berserk nova tinha tanta censura que nem parecia Berserk, mano. Cara, mano, tipo, censurar Berserk, censurar Berserk é tipo você censurar Robocop. Sabe? Se você censurar o Robocop, não tem Robocop. Sei lá, cara, o que eu queria dizer, o que Goblin Slayer presta pra mim o sentimento? É, o primeiro ponto é que eu gostaria de dizer é... Se você lê o mangá e tudo mais, você vê que a cara do protagonista, ela aparece uma vez e não é com ele adulto. E tipo, todas as vezes que aparece ele adulto sem a máscara, eles dão um enfoque de protagonista. Não mostra o rosto dele adulto nunca, cara. Não, mostra sim, mas tipo, não enfoque. Adulto não mostra, cara. Adulto não mostra. Ele com o cabelo na frente da cara, pô. Antes dele comprar a máscara. É assim, ó. Eu vou dar um paralelo perfeito. Sabe protagonista de hentai? É, eu já falei isso, caralho. A ideia é isso. Eu não ouvi, isso. Foi mal. Enfim, o que que pega, mano? É, isso é um dos motivos pra qual o estupro é justificado. Você fala, ah, Tec, de que você tá falando? Você tá cheirando pedra? Não, eu tô comendo pedra. É, o que que pega? Velho, o anime não é sobre o Goblin Slayer. O anime não é sobre porra nenhuma, mano. O anime é sobre a ideia de que o cara odeia Goblin, que ele quer matar Goblin. Ninguém liga pro protagonista, ninguém liga pras vítimas. A gente só tá... Tudo o que tá acontecendo no anime é pra sustentar a ideia de que ele odeia Goblin. O que ele odeia, o Araújo? Goblin. Em algum momento, você tem alguma dúvida de que ele odeia Goblin? Nunca. Então, porra, tá mais do que certo, tá funcionando. E você odeia Goblin vendo o anime, olhando o mangá? Você deve, né? É claro que você odeia, olha as merdas que os Goblins estão fazendo. Então, qual a ideia do autor? Pra justificar o ódio sem noção do protagonista contra os Goblins. Mas você fala pra mim, o ódio do protagonista sem noção, não é sem noção o que os Goblins estão fazendo, caralho! Exatamente, você pega um Goblin e você normalmente você pega um Goblin e fala, Goblin. Esses Goblins, você fala, porra, Goblin! Desde quando o Goblin é tão inteligente quanto essas porra de Goblin? É tipo isso. Mano, mas eu gosto... Entendeu? Muito. O Goblin tem que se fuder e acabou. Tem que se fuder e acabou, porra. É só você não roubar a vila, não estuprar garotas, não matar aventureiro. Você não morre, cara. Aí já não vale, né? Porque, né? O que acontece com aqueles Goblinzinhos? Já não dá pra... Né? Aí, né? O Goblin bom é igual pro próprio Goblin Slayer disse. Os únicos Goblins bons são aqueles que nunca saem dos seus buracos. O único Goblin bom não existe. Mas, enfim, voltando aqui. Eu gosto muito do que o Goblin Slayer faz, porque te passa meio que ódio de que você sente ruxo em si mesmo, cara. Ele tá te dando uma coisa pra odiar. Por que você chega em uma coisa? Secretamente, você tem um ódio muito grande guardado em você, mano. Tipo, tu foi pro trabalho, aí alguém te xingou lá. Você pode ter ficado chateado e tudo mais, mas você provavelmente vai manter pra assim, porque você quer manter seu emprego. Tu vai na faculdade, é isso que o nego começa a falar um monte de bosta e tudo mais. Você provavelmente vai manter pra você, porque você não quer criar guerra com ninguém. Você vai no trânsito, o cara te corta, mesmo que... Te cortar não seja porra nenhuma, você não gostou daquela atitude, você quer que o cara morra esfaqueado. Mas você não vai matar ele esfaqueado, porque a sociedade te impede de fazer isso. Então você vai mantendo esse ódio acumulado, cara, vai mantendo esse ódio acumulado. Então o que o Goblin Slayer faz? Ele chega em você e fala assim, ó, cara, tá tudo bem. Você pode odiar Goblins, ninguém vai te julgar por isso. Eu tô errado, Araújo. Eu tô esperando o pessoal de esquerda começar a defender os Goblins. Nossa, mano, se isso começar, tipo, literalmente, eu acho que eu vou tentar botar fogo. Olha, eu sei que, tipo, foda-se, a nossa única regra aqui é não cortar um ao outro, eu posso falar o que eu quiser. Mas sinceramente, mano, eu tô muito esperando a Maria do Rosário falar assim, ó, matando esses coitadinhos dos Goblins, eles só estavam ali pra sobreviver, eles não têm educação. Goblin é tudo vítima da sociedade, cara. A sociedade não deixa o Goblin trabalhar, a sociedade não deixa o Goblin ter um emprego, o que é que ele faz? Mata e estupra. Só que o Goblin chegou lá, desviou o pilão, lançou o caderno, sua caneta, tentando fazer um projeto de engenharia pra caverna, mostrando uma caverna com duas entradas, os outras criaturas mágicas, os elfos, os dragões, riam deles. Falaram, porra, Goblin, vai pro seu buraco, mano. Você não merece isso. Olha que merda de projeto. Aí o Goblin... Goblin é o pterodátilo. O Goblin jurou que ia se vingar das criaturas mágicas. E agora os Goblins estupram pessoas por aí e roubam e destroem as coisas por culpa da discriminação. Sabe a melhor coisa que eu acho que a nossa época presenciou? A gente, hoje em dia, a gente pode ter um mangá que conta a história e a pré-história ao mesmo tempo. Porra. Que a gente tem Goblin Slayer, e ao mesmo tempo que tá saindo Goblin Slayer, tá saindo Goblin Slayer Gaiden. A gente não precisa mais esperar 15 anos pra eles contarem a origem. Eles já estão contando. Mas, pô, pra falar de animes dessa temporada, eu vou ignorar que o podcast é sobre... Não, inicialmente eu queria fazer um podcast sobre anime da temporada. Mas aí a gente ia ler uma lista, e de 30, a gente ia falar sobre 3. Mas eu vou ignorar que o anime cast sobre Goblin Slayer, sobre Jojo. Eu vou colocar um ponto. Eu não lembro o nome do anime, pessoalmente. Eu vi o primeiro e segundo episódio, mas eu não lembro o nome do anime ainda, porque não é muito grande. O anime é o Isekai, onde o cara revive como um slime. Ah, sei qual é que é. Eu queria dizer que, sinceramente, esse anime tá muito bom. Cara, sabe o que é? Acabou as ideias pra Isekai. Acabou. Não, eu sabe por quê? Que... Isekai é um bagulho que tipo, surgiu e em menos de 2 semanas já tinha Isekai sobre tudo! Mas o ponto que eu queria chegar, eu acho que esse anime que eu não lembro o nome agora não é bem um Isekai, tá mais uma paródia de um Isekai, sabe? Porque a gente clariza, velho, que sempre quando você vê um Isekai, a ideia é que o cara volte como um ser super forte, poderoso, boladão, né? É, e tem jeitos bons e jeitos merda de fazer isso. Vídeo Overlord e aquele outro anime lá com o cara que tem o celular. Eu não sei qual dos dois é bom, na verdade, porque eu não... Porra, Overlord é do caralho, cara. Ah, mano, não vem, cara. Primeiro temporada de Overlord... O cara revive como esqueletão! Um esqueletão! Ele nem morreu, ele só ficou preso no jogo. Exatamente, ele nem morreu! É, enfim, cara, o que pega? Eu acho muito interessante o curso do Overlord. Primeira temporada, teve coisas muito boas. Tipo, ele saindo como um ser de level mais baixo pra explorar o mundo. Pra entender como é que funciona aquela merda. As ideias lógicas do cara são excelentes. Mas a segunda temporada foi um pique de lagarto, mano. Não querendo defender, mas era um lagarto muito bonitinho. Caralho, mano. Eu vi tipo 6 episódios da segunda temporada e falei, caralho, quando é que esses lagartos vão morrer? Aí eles ganham a primeira batalha e eu fico tipo... Quê? Eu não sei como é que tá a terceira, mas dizem que tá boa. Não, pelo que eu entendi, a terceira tá muito melhor que a segunda. Mas eu não tô conseguindo terminar de ver a segunda pra ir ver a terceira, cara. Eu não comecei a segunda ainda, cara. Eu tô com medo pra caralho. Porque, tipo, sinceramente, a porra do caminhão nem aparece direito na segunda, mano! Ele viu o figurante no anime dele! Ele tá pensando no Tiono na parte 5! Pior que é assim mesmo com o Tiono, cara! Quando começa a introduzir toda a gangue, você vira tipo, caraca, cadê o Tiono? Não, mas o que eu acho mais engraçado é que, tipo, todo mundo fica falando, ah, o Tiono é forte, mas pro cara... Mas na real, mano, a maioria das vezes que aparece algum vilão, o Tiono fica de boa, ele não faz porra nenhuma. E tipo, quem vence são os outros caras. Mano, a Narancia, desculpa, a Narancia é um caso foda. Você vê aquela porra, você fala, isso é uma mina. Tá, foda-se, prossiga. Você não acredita que Narancia é um homem. Prossiga. Enfim. Cara, o Narancia lutou contra mais vilão que o Tiono. E o stand dele é um helicóptero de controle remoto. Mas é um cara, mano, na real. Não tem isso. Não, é um cara, mas você olha pra aquela porra e fala, uma mina. Olha pra aquela cara, porque o bagulho fala, caralho, você não sabe fazer conta de soma, mano. Eu vou te matar. É dos melhores momentos do fogo. Quanto que é 6 mais... Quanto que é 6 mais 7? 26. Acertou. Vem cá. Eu peguei um Como grau... é que não fizeram aquele meme lá do tá errado, porra, com o Narancinho e o Fogo? Tá errado, pô! Cara, foda-se, eu vou fazer essa merda. Deveria. Enfim, cara, tipo, o Isekai onde o maluco revive como Slime é muito bom, mano. Tipo, é do caralho. É muito foda, tipo, a voz interior dele conversando com ele falando, ó, tem esses bagulhos que você pode absorver pra fazer poções. Meu puta, por que eu vou fazer poções? Ah, vou virar aí, meu! Aí, pô, vou fazer poção, tô à toa aqui mesmo. Ele encontra um dragão, velho. E o dragão vira irmão dele. Esse anime tá muito ruim, muito bom. Ah, já fizeram. Outro anime da temporada que eu tô gostando muito, cara. É. Alguma coisa Zumbilândia. Zumbilândia Saga. Desculpa, eu não sou otaku, eu não vejo animes da temporada. Não, Zumbilândia Saga é um anime onde uma menina morre no começo do anime e vira uma zumbi. Ah. E agora ela com outro grupo de garotas zumbis tem que virar uma idol. Pra salvar uma península. Península não, uma província. Então é Love Live Zumbi. Love Live Zumbi. Só que no primeiro episódio, do nada, elas começam a tocar no show de heavy metal. Sim, cara. Tipo, são cinco. Ah, cara. As garotas zumbis têm que se despertar aos poucos. E só uma despertou até agora. Então o gerente, o chefe deles, o produtor, fala assim, não, vocês vão tocar num show de heavy metal. Aí ela fala, pô, o que eu deveria fazer pra tocar num show de heavy metal? Eu sei lá, pô, olha que esses caras curtem, faz qualquer coisa, grita, eles vão gostar. Tá errado? Ah, cara, o pessoal de... Mano, o pessoal de idol tem que parar. Você já viu metal? Não, mas esse anime é bom. Você já viu metal alemão, cara? Só Rammstein. Eu, como brasileiro, não entendo uma palavra do que os caras dizem. Um dia eu vi um documentário onde eles procuraram, eles perguntaram pra alemães se os caras entendiam o que os caras falavam. Os caras falaram que também não entendiam o que os caras falavam. A pergunta foi: por que você gosta? Sei lá, cara, me soa bem. Metal alemão é tipo, grita muito alto. Alguma coisa vai fazer sentido. Alemão já não é uma língua que você fala da calminho, né? É. Aí você também faz uma música rápida. Rap em alemão deve ser muito foda, cara. Tipo, um rap god em alemão. Nossa. E outra coisa, no segundo episódio, tem uma batalha de rap entre idols, cara. Ah, não. Se no terceiro episódio tiver um MPB, vai vir a minha anime preferida da temporada. Mesmo tendo Goblin Slayer e Jojo. Ah, e outra coisa, depois de finalmente 8 anos, saiu a terceira temporada de Index. Que é Index? Majestuar, Majestu no Index. Um dos animes que introduziu o conceito de magia no mundo dos animes. Desculpa, eu não sou otaku. Você não é otaku, meu? Sai daqui! Tipo, sai desse podcast, mesmo podcast sendo seu. Exatamente, o que eu ia falar, se eu sair desse podcast, o podcast acaba. É tipo, nunca mais tem podcast, porque você é um poser boy. Mas a pergunta é sobre o que a gente vai continuar falando, cara? Foi um podcast muito rápido, você não acha? Ah, cara, eu não tenho problema com podcast rápido, mas se você quiser continuar falando sobre qualquer coisa... Sei lá, dá um tema aí e a gente vai falar sobre ele durante 15 minutos. Não tem mais o que falar, porque você não tem mais o que falar. Então, tipo, porque sou eu falando as coisas. Beleza, então esse foi o podcast. Foi um pouco mais curto, mas foda-se. Em resumo, Goblin Slayer é top, Jojo é top, show. É, anime das meninas do Pixel Idols também é top, show. Tá bom. Você vai contar essa parte, não vai? Eu deveria? Não.